Me obrigou. Esse sistema, filho da puta. Esse sistema. Ficar numa vida precária, desempregado, desesperado. Dentro de um barraco de tábua, essa merda na mão, tambor carregado. Vejo meu filho chorando, minha mulher, no canto deprimida. Nesse sufoco, eu fico imaginando em agir errado. Cai a noite, saio de casa, dou um toque à minha esposa, meu filho. Não sei se volto, se amanheço no esgoto. Olho no relógio, as horas passam, o tempo é valioso. Vou em busca dos meus chegados e no caminho, só o crime na mente, sei que não compensa, mas tenho que arriscar, necessito. Tenho vontade de ter as coisas e controlar minha família, coisas que o sistema não vai me dar. Chegando lá, fizemos uma reunião. Alguns saíram fora e outros concordaram com a opinião. Não perdemos tempo, saímos fora daquele local, em direção ao centro da cidade. O pensamento vem logo em nossas mentes, mal guindar. Uma carreta não é mau local. Der corpo inteiro, trovão azul. Aí, relembro do meu passado, chegado, praça do avião, praça das mães, rodoviária. Aí ficou a minha infância, meu ombro ferido, uma caixa de engraxado ao lado. Ali estavam tentando ganhar alguns trocados para matar a minha fome, foi assim no passado. Não tive futuro, nenhuma conquista. O que seria de mim se não fosse as ruas e o talento hip hop e um chegado que é mais do que colado, Dyer, pelo seu apoio e esforço. Hoje estou aqui no presente, mais que nunca enfurecido, enlouquecido nesse sistema podre. Estou vivendo só por eu ter a pele escura e ser de classe pobre, pelo meu e o seu instinto de ser. Somos discriminados até nas ruas. Imagine as indústrias, pequenas firmas. Não me faça lembrar. Não tenho lugar para aquecer, não tenho moradia. E nessa situação eu topo de todo arrisco. A minha pele não dá para esperar a melhoria desses filhos da... que comanda o sistema. Olha só aquela carreta na manha, no bolso a micha e quatro na cobertura. É bem rapidinho, as portas já estavam abertas. Caímos pra dentro e a ligação é direta. Me obrigou, nos obrigou. Ah, esse sistema, filho da... esse sistema é... me obrigou, nos obrigou. Ah, esse sistema, filho da... esse sistema é, me obrigou, nos obrigou. Esse sistema, filho da... esse sistema é. Aê, relembra daquela carreta, amigo. Ali tiramos alguns trocados. Se somos obrigados a conviver com essa porra do lado, pente carregado. Sabe por quê? O sistema nos rejeita e por ele temos armamentos pesados que são das forças armadas. Eu vejo assalto a carro blindado. Será quem vendeu? Não sei, não vou dizer nada. Fica a pergunta no ar se vivemos no país da impunidade, aonde reina o preconceito e a maldade. Nenhuma chance para nós que vivemos nas favelas, periferias. Aqui a maioria são desempregados e alguns viram alcoólatras. Somos rejeitados pelas classes nobres que são donos de pequenas firmas que têm o preconceito em suas mentes podres. De outro lado, o presidente, o país, não vejo melhoria. Que merda, enquanto a gente aqui tem que arriscar as nossas próprias vidas para não ver os nossos filhos morrerem de fome. E o inferno que vivemos é assim: ruas estreitas de terra, pequenos barracos humildes e o canhão na mão do vigia. Aqui a rota não patrulha, não precisamos deles. Cai a noite, temos que sair e pá, pá, pá, e proteger a favela e as famílias que vivem em desespero. Ou será que eu tenho que enganar a mim mesmo e fingir que está tudo bem, que nada? Eu vou sair, aventurar, escalar e mais tarde fingir está tudo bem, pois está me obrigando, me obrigou, nos obrigou. Esse sistema, filho da. Esse sistema me obrigou, nos obrigou. Esse sistema, filho da.